Na última terça-feira, dia 20, aconteceu um debate no campus Arapiraca da UFAO entre os candidatos a prefeito. O debate foi organizado pelo Comitê Acadêmico de Administração Pública e a gravação só ocorreu graças à colaboração do Wendel. Então, fica um abraço aí, Wendel. Obrigado pela ajuda nisso. O debate aconteceu no auditório do campus e foi transmitido pelo Facebook. Então, quem quiser ver os candidatos falando, né, pode acessar o link do Facebook que vai estar no post. E aí fica a questão, né? Qual a vantagem de fazer essa edição do Agreste Esquerda se o vídeo está lá publicado? Primeiro, a edição foi mínima. Removi alguns momentos de silêncio, algumas intervenções da plateia que um tanto inapropriadas. O debate está dividido em capítulos, então, mais uma vez, se você utiliza algum programa para acompanhar podcasts que suporte capítulos, como o Antena Pod, por exemplo, você poderá saltar diretamente para a parte que interessa. E a outra característica é que o debate foi fatiado em três partes, mantendo aquele princípio que a gente vem seguindo de liberar episódios com entre 30 minutos e uma hora de duração. Nessa primeira parte, vocês vão ouvir as propostas dos candidatos que estiveram presentes. Lembro também que a gente está com o Padrim do Politicast lançado, então se você quiser e puder contribuir mensalmente com este projeto, entra lá em padrim.com.br/politicast. E como as eleições já são no próximo domingo, as outras duas partes desse debate vão ser publicadas ainda esta semana. Provavelmente amanhã vocês verão a segunda parte. E é isso, fiquem com o episódio. Por gentileza, em nome dos docentes do curso de Administração Pública, que agora vou instalar para falar, queria dizer que essa é uma noite peculiar para a gente. Para quem vem esse curso iniciar, a gente busca trazer uma certa lucidez de questões políticas dentro de sala de aula para os nossos alunos. A gente vem discutindo temáticas de direita e esquerda, a gente vem discutindo temática de financiamento de campanha. A gente vem discutindo temática de finanças públicas, de políticas sociais, de política de educação, política de saúde. Ou seja, muito do que se debate numa campanha eleitoral é o nosso objeto de trabalho, objeto de pesquisa, objeto de discussão com os nossos alunos. Então surge essa iniciativa que vem do nosso centro acadêmico, né? Não foi iniciativa dos professores, os professores apoiam as iniciativas dos alunos, e essa iniciativa de promover o debate aqui dentro do fórum. Nesse sentido, a gente quer dar boas-vindas a vocês e ilustrar, né, elucidar, reafirmar o nosso papel aqui de mediação. A gente quer trazer um debate acadêmico, uma proposta pedagógica, uma proposta da gente discutir temas para a Arapiraca e discutir temas em conjunto com o curso de administração pública da UFAO Arapiraca. A universidade abre suas portas. A universidade quer se aproximar cada vez mais da gestão pública, seja qual for essa gestão, independentemente da filiação política que assuma a gestão, o papel social da universidade de trabalhar em conjunto com o Estado, em conjunto com o governo, auxiliando a elaboração das políticas públicas, segue. O compromisso social da universidade está para além de compromissos partidários e coalizões partidárias momentâneas. Portanto, a gente convida os candidatos para vir participar, para debater no campo acadêmico, quando vocês são muito bem-vindos, a gente acolhe vocês nesse sentido e a gente espera ter um debate saudável nesse sentido. A gente espera ter um debate onde a gente escuta propostas, instituições, né? Nosso mediador está aqui para isso e a gente deseja, né, uma noite de elucidação e mediação de propostas. Basicamente isso. Aproveitem bem o debate, sejam bem-vindos todos. Agradecemos a presença dos candidatos que aqui estão e o curso de administração pública, os seus docentes e os seus discentes. Espero que tenhamos uma noite proveitosa. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, a importância principal do debate é demonstrar que o nosso futuro gestor está comprometido e está disposto a ter um diálogo aberto com toda a sociedade e com a universidade. Nessa perspectiva, temos hoje aqui presente todos os candidatos que aceitaram de pronto este convite e está disposto a enfrentar os desafios. Desse modo, convidamos primeiramente o candidato Ricardo Nezinho. Convidamos agora o candidato Tarcísio Freire. Convido também o candidato a prefeito Lindomar Ferreira. Convido agora o candidato Rogério Teófilo. Convido para mediar o debate o jornalista Ângelo Farias. Quero saudar a todos com uma boa noite. Obrigado à comissão dos acadêmicos, né? O convite, obrigado aos professores, aos alunos da Universidade Federal, nosso estado de Alagoas e nosso campus de Arapiraca. Saudar a nossa mesa aqui. Candidato Tarcísio Freire, Lindomar, Rogério Teófilo, prazer, vejo satisfação. Momento de democracia, momento importante para todos nós hoje, principalmente para os estudantes. Quero aqui abraçar o deputado Rodrigo Cunha, deputado Severino Pessoa, que estão aqui acompanhando também, são políticos e já têm mandatos e representam a sociedade arapiraquense. E aproveito esse espaço hoje para vocês avaliarem melhor os candidatos aqui, as propostas, e no dia de hoje eu que você possa decidir e que realmente você vai escolher para gerir o município de Arapiraca. Eu recebi informação de que o candidato Ricardo Nezinho mandou uma carta. Isso. Essa carta vai ser lida? Não, não. Olha só, vamos trazer aqui o primeiro bloco para o nosso público que está aqui presente, para os nossos candidatos. Primeiro bloco para você entender, cada candidato terá 8 minutos para a apresentação de suas propostas. E serão disponibilizados equipamentos multimídias, como projetor, notebook e telão, que já estamos aqui observando ao nosso lado. E eu quero começar pelo canto. Haverá um sorteio? Pode? Pode ser, absolutamente, né? Candidato Tarcísio Freire, o senhor terá 8 minutos para mostrar o seu projeto de governo aos estudantes aqui na Universidade Federal de Alagoas. Oi, senhores, minhas senhoras. Quero aqui agradecer os acadêmicos de ação pública que promoveram esse grande evento. E como eu cheguei primeiro, sempre digo, vim do regime militar, é como que eu sou predestinado. Tudo é para cima de mim. Tudo é comigo, sou o primeiro. Isso tem sido ao longo de minha vida. Quando eu digo, vou resumir aqui, que nasci besta e criança pobre, e cheguei onde eu cheguei, porque Deus quis e as pessoas de boa vontade, algumas pessoas me ignoram, mas eu cheguei com honestidade, trabalhando com transparência, com honradez. Esse preconceito que a nobreza tem com o Tarcísio Freire vai acabar no dia 2 de outubro, se Deus quiser. Que nós vamos administrar a Piraca com a sociedade, com o povo sofrido da periferia, da zona rural, o povo da zona urbana que vem sofrendo tanto com essa gestão que a gente se encontra. Vim do regime militar e me orgulho de ser um policial militar, por isso que eu gosto de horário, de cumprir horário. Chegou para mim, nos meus ouvidos, que era para estar aqui 7 horas, eu cheguei 7:10. Porque foi lá na Polícia Militar que eu aprendi a cumprir ordens e a obedecer a escala de serviço que me era imposta. E no dia 2, vamos sair com a vitória em janeiro, se Deus quiser. Em janeiro, eu vou obedecer uma escala de serviço feita pelo povo de Arapiraca. Isso eu não tenho dúvida. E como sempre, é o leproso, como sempre, é o azarão. Começa aí, meu jovem, eu quero fazer a explicação aqui do projeto de governo. Criação do portal da transparência. abaixar um pouquinho, né? A voz do locutor de rádio. Criação do portal da transparência é porque nós não temos, que é uma vergonha, para a segunda cidade do estado de Alagoas não possuir um diário oficial do município e um portal da transparência que respeite a lei das nossas informações. Vamos fazer uma administração inovadora, implantando a total transparência pública, para que o cidadão saiba o que chegou, para onde foi o dinheiro que está chegando, enfim, para ser investido o recurso que chega na Piraca. Criação do Diário Oficial do Município vai ser eletrônico. Qualquer ato da Prefeitura ou do Legislativo vai ser publicado no Diário Oficial do Município. E eu, quando vereador, tentei até fazer esse projeto de lei, mas como era iniciativa do Poder Executivo, ficou na CCJ. Porque também me orgulho, passei 20 anos, vocês sabem, como vereador da Piraca. São 18 anos na Casa de Benimelo. Com muito orgulho, fui lá que aprendi, naquela escola, como se deve legislar em favor de boas causas. Gestão participativa é porque nós vamos fazer uma gestão com a participação da sociedade. Uma integração com a Universidade Federal, agora com salário, não é para chegar lá e enrolar ninguém não. Eles querem só que sejam voluntários. Vamos fazer uma gestão participativa com a sociedade, em parceria com as instituições de ensino superior, de forma que vai ser um governo inovador. Pela primeira vez, um plebeu vai comandar a Piraca. Eu não tenho dúvida disso. Que o povo quer votar esse ano, gente, em quem é honesto trabalhador, em quem ajuda as pessoas. E vou deixar aqui, quando for para a me chamar, um legado que nenhum político de Arapiraca, do estado, vai deixar. É o legado das minhas crianças especiais, que muitos tentaram construir, fazer e não conseguiram, porque não tem amor ao próximo, não gosta dos mais humildes, do descamisado. E Tarcísio ama esse povo, por isso que eu vim de berço de criança pobre, e me orgulho. Valorização do servidor com treinamento e salário justo. Vamos também fazer uma gestão valorizando o servidor público, proporcionando um concurso público, aperfeiçoamento do servidor, com salário justo e um plano de carga e salários. Porque é o servidor que conhece a marca da prefeitura. É com eles que eu vou trabalhar. Diminuindo. 3 minutos. Não diga isso não. E ele gira assim? Estava passando na rapariga, bicho, meu pai do céu. Estabelecer parceria com a universidade visando a modernização da administração pública, como eu falei aqui. Eu esqueci o horário. Essas medidas vão garantir o gasto público de qualidade e a melhoria no atendimento das demandas da sociedade. Na hora que implantar a transparência pública, aí a roubalheira vai deixar de existir. Porque a minha palavra de ordem do meu governo é não à corrupção. É a palavra de ordem do meu governo. Na educação, recuperar e ampliar as instalações físicas da rede municipal do ensino, porque realmente está tudo sucateado, mas vou fortalecer o ensino, vou incentivar o ensino inclusivo, porque toda pessoa com deficiência tem o direito de estudar numa escola de ensino básico. Construir novas creches, que também é pegada nas creches, nós vamos aumentar o número de creches e também garantir a merenda escolar da garotada. Construir mais escolas de integral, além de recuperar, nós vamos aumentar o número de escolas, sim, mas fortalecendo o ensino integral de qualidade, com professores ganhando um salário justo, plano de cargos e carreira para servidores da educação e gratificação pelo alcance de metas. Garantir melhor, falei. Um minuto. Garantir melhor. Na saúde. A saúde está um caos. Criar uma unidade especializada na saúde da mulher, é saúde onde está o problema. A gestora pagou, gastou em 2015, mais de 200 milhões na saúde. E hoje só falta tudo. Falta remédio, falta médicos, falta exames, porque está privatizada na mão da classe política da situação. Está privatizado, só dá exame para quem eles querem. Aquele remédio controlado, aquelas doenças crônicas, o povo está morrendo, cada dia está chegando remédio, porque eles privatizaram na mão de uma meia dúzia boa dos políticos, como se fosse para fazer favor para o cidadão, que é uma vergonha. Na nossa gestão vai acontecer isso, porque vai estar no posto de saúde do remédio, vai estar no posto de saúde dos exames, contratar mais médicos profissionais da saúde. Na questão do concurso público, nós vamos também contemplar os profissionais de saúde através de concurso público, enxugando a máquina. Tem que botar o marajá para casa, tem muito marajá sem fazer nada. Tem que botar. Bom, a gente acompanhou. Não pode dar mais nenhum desconto, né? A prorrogação de 15 segundos. Minuto? Mais um minuto para finalizar. Muito bem, obrigado, garoto. Muito bem. É da minha culpa. Obrigado. Eu sei que também não está gostando aqui, não. Não estou gostando, não. Mas vamos passando aqui. Regularizar e expandir a oferta de exames e remédios. Porque o candidato da situação está dizendo em entrevista que vai mandar remédio e exame a domicílio. Ele já faz isso em casa hoje. Parece o INSS na casa dele. Então, o próprio critério é para mandar os exames e remédio a domicílio. Quer dizer, que é para fazer aquele, tipo daquele cadastro, para ter o cidadão alienado a eles. Passivão. Construir unidade de pronto atendimento, UPAs. O candidato também que não está aqui, da situação, ele falou hoje na entrevista dele que o governo do Estado tem obrigação com ele, não com a sociedade. Tem obrigação de construir duas unidades de atendimento para melhorar a qualidade da saúde materna. Mas o governo tem esse compromisso com ele, não com a sociedade. Gente, o governo do Estado é o governo de todo o Estado de Alagoas. É um democrata do PMDB, sim, mas ele governa para todo o Estado de Alagoas. Não para ele dizer que é para ele. Vou construir porque ele tem um compromisso comigo para construir duas UPAs, onde vai aumentar os leitos, onde vai desafogar. Aí, minuto satisfeito. Um minuto. Obrigado. Vamos fazer o convite do candidato Lindomar, por gentileza. Lembrando que agradecer a presença também. O debate é muito importante, nós temos aqui os acadêmicos, os professores, mas também pessoas da sociedade, nós temos aqui políticos e também empresários. Queria agradecer a presença da Dona Miriam, do Hipólito e da Verus, que estão ali representando os empresários de Alagoas. Lindo lá. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a iniciativa do Centro Acadêmico, né, do curso de Administração Pública, os universitários, e dizer um fora Temer e um fora a elite que sangrou a nossa democracia nos últimos dias, que está aqui representada pelos partidos que estiveram juntos sangrando e ferindo a nossa democracia. Não tenho em mãos aqui os recursos necessários para apresentar em slides nossos projetos que vêm das necessidades da população até porque eu sinto e continuo sentindo o que cada cidadão passa no dia a dia, né? A exemplo da área da saúde, que o candidato acabou de citar aqui, gritando, você vê que alguns políticos detêm o monopólio de exames, de cirurgias, de medicamentos, e que o pai de família, a mãe de família, o idoso que sai muitas vezes de madrugada para enfrentar uma fila e que muitas vezes não é atendido, correndo risco de vida, ser obrigado a ter que procurar um vereador, um deputado ou o prefeito para adquirir esse exame, essa cirurgia ou esse remédio que é para estar lá na unidade básica de saúde. Então, na nossa proposta de governo, vamos criar um sistema online, assim como o cidadão marca a sua prova de Detran pela internet de casa, do celular, do seu computador. Vamos criar um sistema online onde o cidadão terá sua senha, será um sistema muito bem fiscalizado e que de casa o cidadão possa agendar seus exames, suas cirurgias, para que no dia marcado, assim como na prova do Detran, ora, a tecnologia avançou tanto e ainda não temos essa tecnologia a favor da saúde para o usuário que está em casa e aquele que ainda não tem acesso a esses meios tecnológicos, que ainda tem muita gente que não tem acesso, teremos em cada ponto, em cada unidade da administração pública, um sistema online, uma máquina com uma pessoa para assim orientar as pessoas que ali procuram a marcar esses exames, né? Criar também, claro, requer urgência as unidades de pronto atendimento, Viçosa, Penedo, outras cidades de menor porte já têm essas unidades, as UPAs, as famosas UPAs 24 horas. E Arapiraca ainda não tem. Também temos essa proposta no nosso programa de governo. E é claro, não é só fazer um programa de governo atrás de um gabinete, atrás de uma cadeira, e chegar e implantar sem consultar, sem discutir as pessoas interessadas, que são os profissionais em cada área, na área da saúde, a exemplo, os médicos, psicólogos, assistentes sociais, os conselhos municipais de saúde, enfim, ouvir cada segmento para poder assim implantar a proposta que está no plano de governo. Não é apenas o prefeito que tem que chegar e dizer: aqui quem manda sou eu boto isso e vocês têm que obedecer. Não, a população não é besta, a população sabe o que quer e vai exigir bastante daqui para frente do próximo gestor de Arapiraca, independente de quem seja, né? Na educação, manter as escolas de tempo integral, já que o ensino é o ensino fundamental, que é a obrigação do município, e vamos criar no nosso governo, no governo dos 50, do PSOL, a primeira escola de tempo integral do sexto ao nono ano. Por quê? Porque as séries iniciais têm, tudo bem, mas devemos dar continuidade para que as crianças, adolescentes, saiam dali preparados e, após isso, um curso de graça, preparatório, para que essas pessoas, esses estudantes, se preparem para o Enem, para o IFAL e consiga uma melhor expectativa de vida na sua vida. Outra questão fundamental é na questão da infraestrutura, né, da nossa cidade. Arapiraca, que muitas vezes várias ruas aí são asfaltadas, calçadas, e o nosso dinheiro muitas vezes vai pelo ralo. Por quê? O saneamento básico, onde fica, né? O saneamento básico é saúde. Arapiraca precisa disso. Ter um trabalho, um projeto de saneamento básico, 3 varas sim, depois. Só tem 3 minutos para contar. E assim depois continuar o trabalho de pavimentação da cidade. Então, o esporte. Arapiraca é carente de esporte. No nosso governo, vamos levar o ASA à elite do futebol brasileiro. Mas não é na gestão do Dr. Celso Marcos, tivemos um exemplo. Dr. Celso Marcos, junto com a equipe, conseguiu levar o ASA à Série B e por pouco não conseguiu levar a elite da Série A do futebol brasileiro. E o esporte anapiraquense não é só o ASA. Pretendemos criar aqui uma equipe olímpica municipal para participar das Olimpíadas, assim como essa última que teve aqui no Rio de Janeiro. Requer essas necessidades, a Arapiraca requer isso. Emprego e renda. Pretendemos realizar um concurso público a cada ano de gestão no governo do PSOL. E pretendemos instalar centros, escritórios especializados nos grandes centros do Brasil para atrair grandes indústrias para se instalar aqui em Arapiraca, gerando milhares de empregos para os nossos jovens, a nossa população, que requer e almeja bastante ganhar o seu dinheiro justo, suado de cada dia, porque Arapiraca tem que gerar mais expectativa de trabalho para a nossa população. Então, esses são alguns pontos do nosso programa de governo que não temos tempo suficiente para passar todas as propostas. Mas acredito que de alguma forma consegui passar pelo pouco tempo que é dado, mas acredito que vocês tenham captado a mensagem do pessoal dos 50 e no dia 2 de outubro, 50 neles. Essa é a verdadeira oposição. Oposição que não está misturada com ninguém. Obrigado. Eu queria convidar agora o candidato do PSDB, Rogério Teófilo. Parabenizar o coordenador do Centro Acadêmico da Administração Pública, né, o professor Diego, os alunos aqui, porque aqui eu me sinto em casa. Há 10 anos atrás, no dia 16 de setembro, nós estávamos inaugurando um sonho. Um sonho que se tornou realidade. Se encontra na biblioteca dessa universidade um livro contando a história, como foi criado, que eu vou deixar aqui também, como foi criada essa universidade, o passo a passo da construção de um sonho. Nós vivemos na terra de Zumbi, terra de Palmares, símbolo da liberdade, e um velho, jovem arapiraquense de 89 anos, que há 65 anos é professor dessa terra, professor Nazir, nos ensinou que no mundo moderno, no mundo contemporâneo, a liberdade se dá através do conhecimento. Há 23 anos, professor, Arapiraca tem a faculdade de formação de professores só, com 3, 4 cursos. Em menos de 23 anos, Arapiraca hoje passa a ter a Universidade Estadual, Universidade Federal, SESMAC, SESC, SENAC, SENAI. Esse é o verdadeiro avanço. E vocês aqui, com essa plena de professores e de alunos, vão fazer a transformação da nossa cidade. Uma cidade que pensa o futuro presente. Uma cidade que vive de sazonalidade. Primeiro vem a monocultura do fumo. Depois vem a monocultura da diversificação da agricultura. Depois vem o polo comercial. Mas nós queremos dar um salto muito mais alto. E esse salto foi dado com o polo de conhecimento. Mas precisamos avançar. Agora estamos agregando valores com gás, com a água e com energia. E vem um grande passo, que é a indústria. Então me sinto bem. Me sinto bem como professor da Universidade de Direito Empresarial e de Introdução ao Assunto de Direito, como aluno do meu velho mestre, professor Moacir. Então, a educação é tudo. E a administração pública, nesse momento de gestão, é importante. Porque a Arapiraca está aqui na Folha de São Paulo. Vou ler o que está na Folha de São Paulo. Por isso está a importância de vocês, alunos, agregar valor para participar ativamente do processo de gestão. Arapiraca está no ranking, na nível da Folha de São Paulo, 2.673, com pouca eficiência de gestão. E na escala de 0 a 1, está com a nota 0,45 perdendo para 42 cidades no estado de Alagoas. Aí eu destaco a diferença. E vocês, alunos da administração pública, serão uma mola propulsora para que isso não aconteça mais. E que a gente tenha uma gestão democrática participativa e que tenha uma transparência com um banco de projetos. Que o nosso primeiro projeto será, a partir do dia 3, montar uma equipe com junção das universidades federal e estadual e com a equipe técnica para fazer um banco de projetos. Nenhum prefeito pode dizer eu faço, eu aconteço. O prefeito tem que ter uma equipe condizente, planejada, para mostrar a placa, com transparência, com todo o legado deixado por vocês, estudantes, vocês, professores. Então, o primeiro grande passo que nós faremos é colocar a gestão pública como prioridade, mas como prioridade, feito com técnicos competentes, capazes, com participação política, sim, mas principalmente com planejamento e participação popular. É dessa maneira que eu me sinto bem dentro dessa universidade. Uma universidade que eu vi e construí ao lado da Ana Deise, que faz o prefácio desse livro, Do Sonho à Realidade. Aqui tem o passo a passo como foi construída essa universidade de vocês, que faz a verdadeira liberdade da sociedade brasileira. Talvez eu não tenha tempo, porque nós temos 7, 8 minutos, mas vou ler alguns tópicos que ficarei aberto para qualquer indagação e depois encaminharei a vocês não só os livros, mas também as propostas de governo da gente. Um plano de governo que foi feito, vou ler os tópicos, comentar pouco, mas depois a gente, se der tempo, a gente faz um fechamento. Criar a guarda municipal, implementar um sistema de vídeo monitoramento eletrônico, viabilizar a implantação de bases de polícia comunitária e melhorar a iluminação. Como aqui é prioridade nossa, entendo de base aí para vocês, que essa iluminação aqui, lá do Grupo Coringa até aqui, isso aconteça, para quem tem que ter condições adequadas de segurança para vocês, principalmente vocês que estudam à noite. Pode passar. Pode passar. Saúde. Atingir 100% da cobertura do programa de saúde, isso é prioridade. Garantir o controle social com a participação da população em decisões de saúde pública. Nós tivemos uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde e ele terá uma participação decisiva. E quero deixar bem claro, nós estaremos com o sindicato ao nosso lado e quero que o Ministério Público acompanhe passo a passo todas as ações do futuro prefeito Rogério Teófilo. Ampliar o número de consultas e exames especializados e garantir medicamentos e insumos do SUS com a valorização de todos os trabalhadores da saúde. Ampliar a rede hospitalar com a criação de unidades de pronto atendimento e garantir a condição de funcionamento das unidades. O Conselho de Saúde já aprovou e as UPA ainda não foram construídas na cidade de Arapiraca. Um resumo de acesso social. Organizar e fomentar as instituições sociais existentes para prestar serviço à comunidade. 3 minutos. Melhorar a qualidade de vida e de assistência. Construir novas residências. Construir centros de convivência. Pode passar. Vou acelerar aqui para depois bater um pau. Educação. Isso aí é prioridade nossa como professor e como educador e como prefeito. Estruturar e ampliar as escolas no tempo integral. Aumentar o número de creche, organizar o atendimento, porque é determinação da LDB, da LDB e da legislação brasileira, que é a responsabilidade de creche do município. Valorizar os servidores e educadores para a captação das condições de trabalho. Garantir a educação profissionalizante, inclusão para os jovens e adultos. Ampliar o número de equipamentos esportivos no município. Aumentar o número de torneios esportivos, não só no time profissional, mas principalmente no esporte amador, para agregar um valor para os jovens arapiraquenses e formalizar uma parceria com as universidades. As universidades federal e estadual terão vez na prefeitura de Arapiraca, com a condição técnica e a capacidade que vocês têm, e agregar valor aos alunos como estagiários, principalmente vocês da administração pública. Mas eu falo com o coração e com a razão, não precisa ter isso aí. Olha bem, a gente vai colocar todo um processo, uma dinâmica de valorização da cultura, estimular o turismo de evento e promover o desenvolvimento e empreendedorismo dos artistas. Deixa aí o resto, depois a gente passa. O que eu quero é dizer a vocês, vocês terão um prefeito democrático, um prefeito que foi que fez a lei de a eleição de diretores de escola, uma lei nossa. O Conselho Interativo das Escolas Públicas são nossas. quando eu fui deputado estadual, introduzir esse processo democrático, e é com esse processo democrático que nós queremos administrar a Arapiraca. É com a participação das universidades, é com a participação dos professores, é com a participação dos alunos universitários. Da novo FIES, uma nova visão pública para a cidade de Arapiraca. Arapiraca cresce, é a 37ª em crescimento. Mas por causa dos seus empresários, por causa dos profissionais liberais, por causa dos trabalhadores de Arapiraca, não pela gestão. Está aí Campina Grande, está aí Caruaru, que cresce em progressão geométrica. Nós precisamos colocar e criar perspectiva de emprego de vocês que estão saindo dessa universidade. A Universidade Federal é o celeiro da transformação. E a Prefeitura será o celeiro da transformação da gestão e do povo arapiraquense. Muito obrigado.